Todos os dias da semana, eu me abria para o meu psicólogo. Ele dizia que eu era maluco, mas eu amava ele. Ele destruiu meu coração, assim como Mariana destruiu a nossa sala. Mesmo assim, eu não poderia me sentir de outro jeito a não ser alegre. Eu vou pegar aquele vestido. Minha vida nunca mais foi a mesma desde que eu voltei da terceira vez do terapeuta. Ele me olhou nos olhos e disse: eu seria sequelado pelo resto da minha vida e teria que viver em um banheiro. Eu me tranquei no meu banheiro por 3 dias, só saindo para fazer xixi. Eu esmurrava a porta e o saco de cocô que eu deixava lá dentro. Enfim, no 7º dia eu abri a porta e disse: eu nunca mais irei ficar preso. Minha mãe me pediu: coloque o vestido em Mariana. E eu obedeci. Não havia opção real, era apenas a imaginária.